son. Oi, galera. Só lembrando que os quadros que estão espalhados pelo Jack é da artista Júlia Filardi. Ela está fazendo essa exposição aí, vai estar rolando durante todo o grito. Amanhã o grito começa às 5 horas lá na Praça Rui Barbosa. A gente vai ter uma peça de teatro de rua com o grupo Zibaldone de Ribeirão Preto. Toda a cobertura está sendo feita pela galera da colaborativa. Depois, para conferir as fotos, vídeos, é www.e-collab.blogspot.com. E todo o resto da cobertura vai estar rolando no enxamecoletivo.org. Aí de São Paulo, The Cleaners. Valeu! Obrigado. Somos da banda The Cleaners de São Paulo. É um prazer imenso estar aqui em Bauru pela primeira vez. Pô, obrigado, Enxame Coletivo, pelo convite. Pelo coletivo. Só. Thank you. Todas as músicas fazem parte do nosso primeiro álbum, que será lançado mês que vem em São Paulo, no Estúdio SP. Quem tiver pro São Paulo, pô, dá uma passada lá. Esperemos também voltar em breve aí e passar com a tour do CD aqui pro Bauru novamente. O pessoal que tá assistindo a gente pela transmissão aí, obrigado por estarem com a gente pelo Twitter aí, valeu mesmo. Esse é o nosso patrocínio da marca Gato Preto Classics Amplificadores, uma marca brasileira de amplificadores alvoados. Vale a pena dar uma checada, gatopretoclassics.com. Outburst. We'll be right back. Obrigado. Thank you. quem quiser dar uma olhada no site, thecleaners.com.br. Tá em manutenção a capa, o layout, mas tá lá, quem tiver afim, bora pesquisar. Obrigado. Bye. gostaram. Obrigado. Living for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelite, sir. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. She said I was yours to receive. Oh, the Israelite. Shut them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, the Israelite. After a storm, there must be a calm. If you catch me in a farm, you sound your alarm.